Agradeço ao meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Agradeço ao meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Agradeço a vida que mamãe me dá, sempre louvando a Senhora no altar. Agradeço a vida que mamãe me dá, sempre louvando a Senhora no altar, que fica perto dentro do meu coração, de onde tiro o meu amor e a oração. Que fica perto dentro do meu coração, de onde tiro o meu amor e a oração. Agradeço ao meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Agradeço ao meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Ao meu papai entrego meu coração, para que guarde minha mãe na união. Ao meu papai entrego meu coração, para que guarde minha mãe na união. Sempre soldado desta linha universal, ele me ensina a lidar com todo o mal. Sempre soldado desta linha universal, ele me ensina a lidar com todo o mal. Agradeço ao meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Agradeço ao meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado por ter sempre me amado. Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva a Rainha da Floresta! Viva! Viva Jesus Cristo Redentor! Viva! Viva o Patriarca São José! Viva! Viva todos os seres divinos! Viva! Viva o nosso Mestre Império! Viva! Viva toda a Irmandade! Viva! Viva o Santo Cruzeiro! Viva! Viva o Dom Denário! Viva! Viva São Pedro! Viva!